Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Ronquinha pela Rádio Cidade. Programa do dia 7 de março do ano de 2005. Sessenta minutos de música extemporânea. Eu falei disso, acho que na edição passada, e muita gente rebateu, né? Querendo saber o que é extemporâneo, o que é música extemporânea. Eu falei do programa Música Contemporânea, que a Rádio Jornal Brasil tinha muito tempo atrás, né? Uhum. Mas é isso, música extemporânea é aquela que você pode ouvir hoje, poderia ter ouvido há 10 anos atrás e poderá ouvir daqui a 50 anos, né? Transcende, né? As épocas. Música de preferência com M grandão, né, cara? E essa trilha aí, cara? Tem tempo que a gente não brinca com ela, hein? É. E tem tempo também que a gente não conta a história dessa trilha e sempre muita gente pergunta onde eu consigo o disco da trilha do Ronca Ronca. Por enquanto você não consegue. Com certeza, no dia que nós lançarmos o disco do Ronca Ronca, isso. Nós temos um projeto de gravar as bandas aqui e muito em breve lançar essas gravações em disco. Evidentemente que esse tema... Aí eu vou contar a história rapidinho, tá valendo, Edu? Conta depois. Não, aproveita porque tá muito... Deixa a curiosidade tá aqui. Tá quente o assunto? É, acho que é a hora. Então, esse riffzinho... Param, pararana, foi criado pelo Herbert Viana muito tempo atrás, na época do Ronca Tripa na Rádio Panorama. O tempo passou, fizemos o programa durante alguns anos, depois eu fui pra Globo, pro Radiola, e o Ed Mota regravou essa trilha, usando o mesmo riff, param, param, param. Ficamos muitos anos com o tema no ar, usamos na Rádio Imprensa, a mesma gravação do Ed, e agora na Rádio Cidade eu pedi pro Berna Cepas, o super produtor, multi-instrumentista, que toca com todo mundo, regravar o tema criado pelo Herbert a... muitos anos atrás, né? E essa tosobinha aí no fundo, cara. Mas tem sua participação também aqui. Ah, é. Dizem que eu toco baixo aí. É, dizem. Mas enfim. Santa modéstia, Batman. Ô, alô. O programa de hoje, olha, dentro de mais ou menos uns 5 minutos, nós vamos proferir aqui ao vivo, a cores, um molho ferrugem, uma informação fundamental para a nossa torcida. Estamos aqui há quase 6 meses e as coisas começam a acontecer, hein, DJ? Bacana, né, rapaz? Deixa eu passar algumas das atrações do programa de hoje. Um pouco do menu. Além da promoção com Killers, a segunda parte da promoção do Killers, pela internet apenas, né? É até bom lembrar isso aí. Na semana passada algumas pessoas ligavam perguntando, pô, por que não por telefone também e tal? É. Bom, mas é pra que você tenha a chance de, se você não tem internet em casa, também participe aí pelo do seu trabalho, onde você tem acesso ou no Cyber Café, enfim. E dessa forma a gente consegue também democratizar mais a promoção aqui do Ronca Ronca, né? Exatamente. O telefone é muito bacana, mas conforme nós falamos, a gente precisa ter uma estrutura aqui de atender. De atendimento, E a rapaziada não ficar dando com os cornos na parede, né? É, isso aí. No programa de hoje nós vamos ouvir o Ai Cara Couto, uma banda que já não existe mais. Almir Rogério, conhece, não? Meu não pai fala gosta, quem, não. Meu pai gosta muito ouvimos de ouvir. Ouviremos o Mudhoney cantando uma música espetacular. O Alexander Skip Spence, Derek May, Usher Senator, Soul Vibrations, Cream, conforme nós falamos aqui na prévia, isso, né? Isso, ficou prometido. Mas como o negócio vai esquentar muito aqui, vamos começar... de mansinho, né? Vamos ver. Na Mariola, aliás, né? Aliás, vamos ouvir. E vamos começar o programa com um dos meus grandes favoritos, guitarrista escocês Bert Jans, influência fundamental em Jimmy Page e Johnny Marr, só pra citar dois guitarristas. Ó. Oh. Com a canção Come Back Baby. A hora do palco, mesmo. Ronca, ronca. A Rádio Rock. much I love you. You never know. Come back, babe. Talk it over. One more time. Love you, woman. You know that I do. Love you, babe. All the way through. Come back, babe. Talk it over. This morning, baby, you gone. You dare me crying with that down. Come back, baby, talk it over one more time. Come back, all to me. Love you, baby, oh, set me free. Come back, baby. Talk it over one more então a canção Come Back Baby com Bert Jansch, que tem uma discografia monstro, um dos principais músicos do planeta no que diz respeito à guitarra. Edu, telefone da rádio pra rapaziada manter contato? Tocando sem parar, inclusive. Sei que você tá na fila aí, fazendo contato. Por favor, faça insistentemente. Desculpa gente, se a gente não puder atender todo mundo. Mas vamos lá. Rockfone 2221-1029. Oh, yeah. E depois da próxima canção, eu vou dar... Nós vamos dar sinal verde para a promoção com The Killer, certo? E depois da música, junto com a promoção, a gente vai dar essa... Novidade tão aguardada pela nossa torcida. A grande notícia do dia. Grande novidade do programa de hoje também é o novíssimo disco do Beck, que ainda não saiu, sai no dia 29 agora de março, mas nós estamos aqui com um white label, um 12 polegadas do primeiro single a ser retirado desse disco chamado Guero. A música intitula-se April. Segura, hein? Quem tiver perto da cristaleira sai de perto, hein? December lives, fake prizes rising out of the bomb hole. Skeleton boys hyped up in purple. Smoke rings blow from across the disco. Banknotes burn like broken equipment. Looking for shelter, readjust your position. Thought control, ghost written confessions. Two dimensions, dumb your head down. Duck, don't look now. Company missiles, power is raunchy when the cops are watching. Make your dreams out of paper mache. Cliche wasted, hate taste tested. Yes, now I'm moving this way. I'm doing this thing. Please enjoy. Hell yes. Now I'm turning it on. I'm working my legs. Hell yes. Now I'm calling you out. I'm switching my place. Please enjoy. Hell yes. Now I'm cleaning the floor. My beat is correct. Yes. Yeah, that's it. Let me see. Yeah, that's it. Let me see. Yeah, that's it. Hi. Stretched to the limit, attention span, snap back, retract, collapse into laugh tracks, noise response, applause and hand claps, floodgates open to the sound of the rainbows, breaking points on the verge of pointless, fools anointed to the following fanfare, look for the common, not superficial, cold red, cola, welcome home in the crisis, perfunctory idols, rewriting the Bibles, the magic markers running out of the ink, lives and white out, turn the lights out, fax machine anthems, get your damn hands up, yes. Now I'm moving this way, I'm doing this thing. Please enjoy. Hell yes. Now I'm turning it on, I'm working my legs. Hell yes. Now I'm calling you out, I'm switching my place. Please enjoy. Hell yes. Now I'm cleaning the floor, my beat is correct. Yes. Yes. Hi. Hi. I like your bass. I like your bass. Your beat is nice. Your beat is nice. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yes. Biatch. Yes. Now I'm moving this way. I'm doing this thing. Please enjoy. Hell yes. Now I'm turning it on. I'm working my legs. Hell yes. Now I'm calling you out. I'm switching my place. Please enjoy. Hell yes. Now I'm cleaning the floor. My beat is correct. Hell yes. Que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. É ronquinho, né, bicho? Enfim, aí está o primeiro single do disco do Beck, que será lançado apenas no dia 29 agora de março. Também no Brasil. É, deve sair rapidinho aqui e nós já temos uma promoção agendada, hein, maluco? Ah, é? A música chama-se E-Pro, um white label, uma capa totalmente branca, o selo também. Eu, na realidade, são quatro músicas, duas de cada lado. O Beck tem tantas versões, existe uma segunda versão desse disco, também inédita, sai provavelmente junto, que vem com vários remixes e o Beck sempre junto com uma rapaziada legal. Ele trouxe o Dizzy Rascal, o rapper inglês, que foi preso semana passada em Londres, jogando spray de pimenta na rua, em qualquer um, ponto de ônibus. Pim! Louco! Sprayzinho de pimenta nos olhos da rapaziada, a polícia foi lá e bum! Sim, claro. Segurou o afrodescendente, coisa de maluco. Trouxe também a rapaziada do Boards of Canada pra remixar. O que mais? Dizzy Rascal, Boss of Canada, tem mais alguém legal, rapaz. Ah, a turma lá da Escandinávia, o Rocksop. Pô, mas é bem variado o negócio. É, né? É o cara, né, bicho? É o Beck. Bacana. Bom, mas enfim, com essa super novidade do programa de hoje, teremos várias outras ainda até uma hora da manhã, né? Uma notícia que a gente aguardava há bastante tempo, né? E é bacana a gente falar exatamente com 15 minutos de programa, que a rapaziada chegando em casa, né? Sim. Que devido à participação da nossa torcida, o programa a partir da semana que vem passará a ter 2 horas de duração. Pau dentro de meia-noite às 2 da manhã, meu camarada. Eu confesso que estava aguardando para hoje. Não, dizer, a notícia é boa, mas já tem, não é tanto. Não, mas tem que botar devagarzinho, né? 2 horas é sinistro, né, cara? Então, sinceramente, do coração, agradeço, porque isso foi decidido numa reunião semana passada com a alta cópula da Rádio Cidade. Uhum. E não foi preciso muita saliva para convencer a rapaziada. Então, com certeza, o que a gente está fazendo aqui desde setembro está chegando no seu devido lugar. Então, desde o início a gente fala, participe sempre, peça o que tem, o seu interesse esteja voltado, participe pedindo música, criticando, dando ideia. Eu sempre falo isso, esse programa aqui não existe se não tiver uma rapaziada conectada com o que a gente tá fazendo. É. Sempre falei, não venho aqui tocar disquinho, maluco. Pra tocar disquinho, eu toco em casa. É essencial a manifestação mesmo do público. Então, através dessa manifestação, a gente conseguiu o que a gente tava querendo desde a primeira edição, no dia 20 de setembro de 2004. Isso. Uma hora de programa. Tem alguma coisa pra botar aí, cara? Tem, cara. Ó, já tá. Perceberam que o Maurício voltou a agulhazinha pro lugar enquanto a gente colocava uma trilha? Vascaínamente, né? É, sorrateira. Não precisa baixar, isso eu me lembro do Massive Attack tocando aqui no Free Jazz, um dos DJs lá, um dos Djalma. Uhum. O cara é maluco. Tirou? Porra, aí... Enquanto a galera curtia mesmo? É, não, é um cara duro. Então, a partir do dia 14 de setembro, o Ronca Ronca terá o seu tempo habitual. É, evidentemente, nós poderemos realizar muitos dos nossos sonhos, né? Isso. Rapaziada, vir aqui se apresentar, mais promoção, mais participação, mais ouvinte na linha, enfim. O Ronca Ronca no seu feitio habitual, não que a gente não estivesse fazendo o Ronca Ronca no seu feitio habitual, mas faltava tempo para muita coisa, né? É, tem razão. E nesse momento eu queria agradecer ao Edu, com quem a gente vem trocando essa bola aqui desde setembro. Opa. Ao Dejanes, que vem propiciando a gente colocar o balão no ar de uma maneira muito profissional e camarada, né? E que tá com a antena ligada nesse momento. É mesmo, cheio de baratinho, né? Mais alguma coisa a declarar antes de outra novidade no programa da gente? Sim, eu também quero agradecer a galera aí e dizer que, de fato, isso aí é resultado da participação de quem vem realmente pedindo desde o começo do programa que fosse estendido aí mais uma hora aí pro Ronca Ronca. Isso acaba de acontecer, é mérito de quem vem guerreando com a gente. Não, exatamente, o mérito é totalmente lá do outro lado. Isso. E outras coisas poderão chegar em mais 6 meses, em 1 ano, né? Vamos trazer o Radiohead pra fazer a nossa festa de 1 ano aqui dentro do estúdio. Olha o estúdio. Rapaz. Grandalhão lá do outro lado. Mas não é? Outra novidade no programa de hoje, sexta-feira o Rio Fanzine mostrou o disco do Bid, mostrou em relação a texto, né? Abraço pro Tom Leão. O Bid é um camarada bacana pra caramba, trabalhamos juntos na BMG, ele era o professor Antena, fez uma carreira solo muito legal, produziu o Chico Science, sempre metido com o que é de mais bacana. E o Bid acaba de lançar um disco, desse disco a gente ouve essa música aqui, ó. Ronca Cidade. Está o Killers, com um disco que você pode faturar. Isso, maluco. Ô, Dejane, né? Cara, não é sacanagem não, bicho. Tu tem que tomar uma providência, cara. Não vou dizer nem o que tá acontecendo aqui. Uma das cenas mais bizarras que eu já vi na minha vida, cara. Por causa do Dejane, cara. O bagulho ficou 5 dias num botequim em São Cristóvão. Não vamos dizer nem o que ficou lá, né, cara? O Lico Miranda deve ter usado, deve ter... Nossa Senhora. Mas aí o fundo Killers, que você pode botar a mãozinha. 5 CDs nós sorteamos semana passada pela internet, já temos os nomes dos bonitinhos. Vamos juntar com os 5 de hoje, pela internet, pelo site, né, cara? www.radicidade.fm, esse é o Rock Site, né? E você vai clicar lá no link pro Ronca Ronca pra fazer a sua participação aí. Exatamente, agora vai responder uma perguntinha para que a gente possa nortear as nossas ações aqui, né? Eu falei, não é brincadeira de ter o Radiohead aqui na festa de um ano na Rádio Cidade. Não é brincadeira? Claro que não, porra. Pô, mas maluco, a gente tá na Rádio Cidade, cara. Sim, eu sei, mas você falou com tanta naturalidade que pro ouvinte não é, cara. É uma banda muito cultuada e aí essas informações elas chocam, né? Tudo depende de como a coisa acontece do outro lado. Eu vi um. Se a gente conseguir juntar 50 mil pessoas numa manifestação aqui na Presidente Vargas pela vinda do Radiohead ao Brasil, sim, eles vêm tocar aqui, cara. Maurício, eu vi um ouvinte à beira de um infarto em 2001, na época em que o Oasis veio fazer uma passagem de som dentro do estúdio da Rádio Cidade, na porta da rádio, lá no prédio do JB. Então, essas informações, elas chocam, tem que ser devagar. É, devagarzinho mesmo, cara. Tem que ser devagarzinho. É, sim. Mas enfim, então, exatamente em cima disso que a gente quer a sua participação. Sim. Entrando no site da Rádio Cidade. www.radicidade.fm. Isso é culpa do São Cristóvão, cara? Não, né? Alguma coisa que entrou aí na sua boca? Não, Dejanes, né? Presta atenção. Mas enfim, entrando no site à direita, o link do Ronca Ronca, a gente quer exatamente a sua participação nesse sentido. Quem você gostaria de ouvir no estúdio do Ronca Ronca, da Rádio Cidade, quando o programinha bater de cara com um ano. Isso. Mole? E falta pouquíssimo. Você diga o nome da banda, do artista, né? Ou do circo que você quer que a gente traga. Enfim, qual o evento que você gostaria? Então isso, qual o evento que você gostaria de ser a comemoração do ano do Ronca Ronca? Que evidentemente fale mais alguma coisa do programa, o que você está achando? As 2 horas que nós teremos a partir da semana que vem, né? E aqui é o fundo Killers. Continua Killers. A promoção vale até 12h de terça-feira. Você tem 24 horas para participar do programa e durante a semana o departamento de promoção entra em contato com a rapaziada que faturou, certo? Agradável hora, né? Alguma participação aí no telefone? Algum várias. Abraços aqui pro Jorge Quirilo, que ligou de Mesquita. Aliás, aqui ó, Rodrigo Guedes da Vila Kennedy liga perguntando se você tem alguma outra informação além daquela que ele já sabe que é na semana passada por hemorragia cerebral, o Edwin Collins deu entrada no hospital, rapaz, né? Eu fiquei chateado com isso. Pois Edwin Collins é um cara que... um músico espetacular, que criou o Warren Gilson nos anos 80, tocava na Rádio Fluminense, sempre mostrei muito o Warren Gilson. E o Edwin Collins fez carreira solo, A Girl Like You é o maior hit dele, toca direto em toca rádio. Toca aqui na Rádio Cidade, toca em festa. Uma música espetacular, e ele semana passada teve uma ingresia, uma cipituca braba. Pois é. E foi internado e a coisa era muito séria mesmo. Então vamos acender velas, ouvir Edwin Collins, Warren Gilson, para que ele possa sair desse momento, né, cara? Ainda precisa da nossa força, ainda tá numa má fase, né? É, e aqui abraço pra Tatiana, Maria Viviane e o Thiago Lima. Galera que tá ligando aí, e a gente vai atender outros aqui na linha, tem até mais gente aqui. Enquanto você fala aí, eu vou atender mais um. Olha só que coisa bacana aqui pra você, Edu. Presta atenção aqui, cara. Manda aí. Acaba de subir para o ar a sua PRK30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK30. No ar, a famosa PRK30, uma emissora maravilhosa, mente bem organizada, falando na frequência de 338.699 quilociscos na antena. Vou passar a palavra ao Telo Trigueiro, famoso locutor da voz lantijulada. Os Picles, que já foi convidado diversas vezes. Espetacular, PRK30. Deixa no ar. Não, deixa tá aí. Tá chamando a rapaziada da Rádio Cidade para ouvir? Está bem com o clima da Europa. Com a palavra ele, o poliglota da voz. Poliglota não, rapaz. Grol, poliglota. Merci bel coupe. Bonita pronúncia. Obrigado. Esse é o programa que fez a cabeça de gerações e mais gerações no humor, né? Tá ligado nessa parada? O PRK30 é originário de onde? Rio de Janeiro. Aqui do Rio? É. Com esse sotaque lusitano? Tudo sacanagem, era um né, programa, né? Transformindo o diabo. Pô. Enquanto isso, enquanto eu vou para lá, com a palavra ao Telo Trigueiro, o maior explique esportivo deste planeta. Alão, alão, pístola da Gávea, alão, alão, alão, alão. A próxima música, eu tenho a impressão que há umas edições atrás, eu mostrei um pedacinho só e o negozinho pede direto o John Spencer Blues Explosion. Nothing left, you ain't a man no more, you're out of control. When the world name is blooming, you're gonna find out what it's like to lose your soul. Now my teeth are long, pentagram on my palm, what have I done? I said get up now please baby, come on, I got to fly, I got to run. The day that I ever was born. She said Bronca Ronca. É rapidinho pra caramba, a música tem 54 segundos. É um CD demo, na realidade, um advance do novo disco do Carbona, banda carioca. O disco chama-se Cosmic Cômica, estará sendo lançado agora, se é que já não foi hoje, há 10 minutos atrás. A música que nós ouvimos, 54 segundos, chama-se É Impossível Ser Tudo Para Todos. Tem visita aqui no estúdio, cara? Tem, rapaz. É o Trigueiro, da PRK 30? Olha aí, não é? Da Rádio Nacional? Quanta honra receber ilustre pessoa aqui, ilustríssima pessoa. Ô, Luso, gajo. Estamos aqui direto da Rádio Cidade, da PRK 30 para a Rádio Cidade. Olá a todos, ouvintes, como vão? Mas é assim mesmo comeu cocô de manhã, esse garoto? Não. Ô, Trigueiro. É a volta da PRK 30 e neta aqui na Rádio Cidade. Pô, mas é uma boa ideia, hein? Trazer a PRK 30 pra Rádio Cidade, os netos, né? Os bisnetos. O Trigueiro tá inteiraço, hein, cara? Inteiraço e aqui ativo na Rádio Cidade. 102,9. Estacionou a Fubeca ali embaixo, no meio da galera ali, não? No tsunami? No meio da Presidente Vargas. Mas olha só, 54 segundos parece rápido, né? Mas a gente tem no programa de hoje, eu recebi aqui, rapaz, um disco. Aliás, quando o programa passar a ter 2 horas, a gente vai desovar, ejacular muito material demo, muito mesmo que tem chegado, felizmente. Vai dar pra atender a demanda. Mas aí chegou agora, no que eu entrei no estúdio, o CD tava me esperando. Eu não sei se a banda chama-se Coloração Desbotada, vamos perguntar ao Trigueiro o que ele acha. Se é Coloração Desbotada o nome da banda ou... Eu mesmo e os vários beijos cafeinados. O que você acha, Trigueiro? Olha, eu não conheço, não estou a par, mas quando o programa tu falaste aí de ejacular, me digas para eu trazer um guarda-chuva. Mas enfim, a música, cara, que não tem título, não tem informação nenhuma, ela tem 26 segundos, saca só. Vamos ver. Opa, isto não é uma música, isto é uma rapidinha. Já ouviu isso, cara? 26 segundos de música? Já é outra. Essa aqui tem 2 minutos. Então a gente, infelizmente, não pode dar os títulos das canções, né? Porque não tem informação nenhuma, e assim como o nome do intérprete. Ou eu mesmo e os vários beijos cafeinados, ou então Coloração Desbotada. Mas tá dado o recado, né, Edu? É. Agora, é interessante fazer um disco com músicas pequenas, que dá pra tocar, por exemplo, 2 músicas de 30 segundos, consegue tocar o disco inteiro no programa. É verdade, hein, Trigueiro? É uma inovação, é uma inovação. Trigueira espetacular, pode se tornar uma figura presente. Rapaz, mas sábado lá no 00 eu toquei uma música de um jamaicano, Asher Senator, que é nosso amigo super top ranking DJ Wei Andy, até porque ele é alto pra caramba, tem mais de 2 metros de altura. O cara ficou fissurado, falou: Maurício, pelo amor de Deus, toca no programa que eu tô gravando, MD, CD, DVD, segura meu velho. Jump on, jump on, jump on, jump on. manja, manja, manja, man. Say I shop on your verse, I go kill you with Sean. From the country England, I'm from the town London. Come put to everyone up on the label fashion. So watch a man, the fast style origination. A man is dedicated to all lyric fan. For them no wanna, just for come is not fiction. So hear the artists name them one by one. Can nothing quiet about the fast style creation. So I shop on your version, just a answer question. True, let me tell you, Peter Kinney was the first one. Me need me sweet, me now for it was on with the gun. Man name chatty tape, man with no complication. Then the MC come along, jam on and change the pattern. Me know fi talk, come shot and smart with that a eye man. Cause same time midday flash, it smiley change the fashion. Slam bam jam and say any fashion, it tear down Jalana. A faster style with lyrics in continuation. Watch it, next one to come, it mash the whole nation. Jam on me cool, no stubborn like me was Levi version. So watch a man, the fast style origination. A man is dedicated to hard lyric fan. But I man don't want make no false accusation. So this a how me see from my point of vision. Now that the colonel mash a pirate frustration. But the same, but the team, but the right, with the camp, but done by many man. And simple people make major bubble, will it major in action. It's all the time the lyrical rhyme tip I refashion. Sister skis say slam bam to the man name of ambition. And you know that the Desmond delivery banton. Half cast with galanga long delivery silicon. I will if a coot I go like soup from champion. Me full of lyrics, I'm 5'6" and flux description. So smart, I'm a clever, that Alana G production. Mrs. Zaire a different woman fi flash them fashion. So watch a man, the fast style origination. Bama, a man is dedicated to hard lyric fan. But you may near shan me under meditation. Is I a shot, is I smiley first combination. That style we take and cut dance with no explanation. Say digga mama ali first man and woman. We sweet so while lyrics if I win competition. No rest a while on the cool profile release as a song. Say that a poop off face a mama run a version. Pass I reach over Jamaica, come back over England. Like a Peter Metro Guiana slam bam. Me no skin, me no ramp, this cock white throat from poop a sana. Desorientation total, ele é o Hernani Pires Ferreira da Jamaica. O cara fala 58 palavras em um segundo, né? Sente só o final. Asha Senator. Can put up mancha love is God. Sound it no good and it must start going down from one, it must be not. Up on a board them throw the dart and hop to the moon goes astronaut. Ocean diver, color quinant, Jason Lee, the avaganaut. Bruce Lee was king in a martial art. Man trouble him, tear him apart, but him if I got a good sense to start. The knife when me use, must have a sharp. Woman is smarter than man is so smart. Love you finger, try play hard. Marshall trapped on a bride apart and dealing with cash in the bank of the clock. Music is on, then it warp, but dog them bar. Proud them scrap, pelican with stock. Eagle heart, animal and human's jad trademark. Evil witch, full up a want, some MC, full up a fart. Asha Senator. É, bicho. A música. Legal. Gostou, hein? Muito. A música chama-se Fast Style Origination. E o Trigueiro, gostou? Trigueiro tá aí, ó. Eu acho que esse rapaz pode narrar uma partida de futebol pelo rádio perfeitamente. É, pode trazer aqui pro Rock Bola, inclusive, né? É, vai narrar o jogo ao vivo. Olha o dubzinho dela. Como diriam, indireto. Vamos falar da promoção do Killers, cara? Vamos lá, é, pelo Rocksite, www.radiocidade.fm, você vai fazer o seguinte, vai clicar no link pro Ronca Ronca e vai passar uma opinião, uma informação que você queira, Dá ideia da comemoração de um ano do programa aqui, a gente tá seis meses adiante. Se você prefere o Radiohead, se você quer o Bob Dylan, se você quer o Rapa, se você quer o Trigueiro fazendo um... Não, o Trigueiro é um comicozinho, é um espetáculo hilário, sei lá, porque calma, o Trigueiro. É pra nós um razoável calma. Comicozinho. Calma. E olha só, a promoção vale até meia-noite de amanhã, hein? 24 horas pra você participar e colocar suas garrinhas sobre o disco do Killers. Edu, você tá meio... Eu tô impressionado. Tu tá meio Dejanes, hein, cara? Tô impressionado com... Vou balançar teu coreto aqui, hein, cara? Vamos ver. is this? Ronca, ronca. Cidade. É o ronquinho, né? Sempre muita gente pedindo funk, soul. A Vera mesmo, né? De preferência, pouco conhecido. Volta e meia a gente mostra compacto, né? Alguma coisa de música black americana que tem um som muito poderoso para que a rapaziada se ilustre cada vez mais, né? Esse é um CD, eu tenho isso aqui em vinil duplo também, mas um amigo meu aqui da Rádio Cidade me presenteou essa semana, sabia? É mesmo? Bonzinho pra caráter, né, cara? O disco chama-se The Funky 16 Corners. É um original, um vinil duplo. Um CD nós ouvimos, só tem negozinho desconhecido aqui, vou botar o disco na tua mão. Esse que nós ouvimos é a canção The Dump, com Soul Vibrations. Sente aí o clima, cara. Bem legal. Olha, né? O groove. Grosseria total, né? Pra falar em grosseria, olha quem tá chegando aqui, cara. Minhas canções inesquecíveis. Canções inesquecíveis. Trigueiro ficou doido aqui com as canções inesquecíveis, né, cara? Pediu até uma água aqui e ele viajou bastante. Nós falamos do Cream, né, na prévia. Aliás, é sempre bom a gente dar esse toque, né, que por volta de 11h30 a gente entra dando o cardápiozinho do programa. Nós mostramos uma faixa desse disco, o primeiro disco do Cream. Eric Clapton, Junior Baker e Jack Bruce, Fresh Cream. E aí ao fundo, I Feel Free, canção que abre o disco. Espetáculo total na voz de Jack Bruce, o super baixista do Cream. Estará se apresentando, conforme nós falamos na prévia, né? Agora em maio, 5 datas totalmente vendidas no Royal Albert Hall. Os brasileiros que tentaram se saracutear para lá deram com os burros na água, né? Porque os ingressos foram todos vendidos. Aliás, na Record Collector, uma revista sobre música de todos os tempos, tem a carta de um cara espinafrando a estrutura de venda de ingresso, que a gente daqui do nosso quarto mundo acha que tudo muito lindo por lá, né? Mas quando os ingressos foram vendidos na Inglaterra, no Reino Unido, eles falaram que não seria pela internet. E seria apenas por telefone. Não seria nem lá na bilheteria. Na bilheteria, né? E aí, meu amigo, ninguém consegue falar com o Royal Albert Hall. Os bicheiros, os Mukirana, esses negocinhos que o Dejane trouxe aqui pra gente, compraram todos os ingressos, botaram igualzinho aqui, cara. Não tem diferença nenhuma. Uhum. A Mukiranada age da mesma forma. Os cambistas foram lá, pegaram os ingressos e botaram por mais de $1,000 um ingresso que, até o cara fala isso na carta, o ingresso nas primeiras filas do Royal Albert Hall pro Cream, parece que custam 120 libras. Mais de $200, não? É, talvez pelo preço e também pelo Cream em si, não precisava dizer isso, mas acho que é até válido dizer que é um local, uma casa de espetáculo lá na Inglaterra, em que poucos nomes se apresentaram e se apresentam, e só devido ao trabalho, né? A obra realizada, né? E lá, no Royal Albert Hall, o Cream fez sua última apresentação, que tem até um vídeo, DVD, Farewell Concert, do Cream, em 68, 69, sei lá, uma coisa assim. Olha só, quer saracotear também, já que a gente falou? Opa, olha a entrada disso aqui, cara. You last your head. War and peace. Oh. meu amigo. É a tal essa, da... essa é pra não deixar negozinho se enroscar na coberta, né, cara? Full desorientation. Quase... Quase uma hora da matina. É bom a turma ir se acostumando, porque segunda-feira que vem estaremos exatamente no meio do programa. No meio do programa, nesse horário. Vai ser lindo. Olha, uma informação aqui que eu não passei. A música do Bid, chamada Não Para, foi logo a... Nós abrimos com Bert Jansch, Comeback Baby, logo depois o Beck, seu novíssimo single ainda não lançado o disco, e Pro, Guero, o nome do disco do Beck. Logo depois o Bid, que foi destaque no Rio Fanzine, conforme eu disse, com a canção Não Para. E o disco do Bid chama-se Bambas e Biritas e acaba de ser lançado. Nós acabamos de ouvir o Mudhoney interpretando uma canção de Alexander Skip Spence, baterista da primeira formação do Jefferson Airplane, que fez um dos discos mais despirocados e despirocantes de todos os tempos, War. E esse é o Mó War, um monte de gente interpretando as canções desse disco. Escolhe um aí, tem um monte de gente desconhecida, né, cara? Peraí, Trigueiro, tu vai onde? Se despede lá, cara. Educação, cara. Acho que ele tá com pressa. Aqui, Trigueiro, aqui do meu lado. Que rápido que a perca trita está a abrir, por favor, dá licença, até logo, um abraço. Trigueiro, segunda-feira que vem, hein? Temos duas horas só de sacanagem aqui, hein, mano. É, achei legal esse Tom Waits aqui na participação. Qual é a faixa? Faixa 9. Books of Moses. Ah, 9, ó, cara. Books of Moses. Pedacinho do Tom Waits. Quem ainda não tinha se levantado com o Mudhoney, agora levantou assustado. Caramba, tem fantasma, onde é que tá? Que é isso, maluco? Bom, eu ia tocar o Waikara Colt aqui, que não existe mais a banda, mas já estouramos o nosso tempinho aqui. Vamos dar a última passada na promoção, né? Sim. Site. Sua opinião, sua informação é válida pelo www.radiocidade.fm, no link pro Ronca Ronca, até a meia-noite de terça-feira. Exatamente. Nome completo, telefone completo, endereço direitinho, né? Porque nós recebemos ligação de São Paulo, tem uma rapaziada que consegue conectar a rádio mesmo, não é pela internet, não. Então, é sempre importante você botar, né, prefixo, a coisa direito, o nome completo, e a gente quer que você mande o que você acha que a gente deve armar, fazer para a comemoração de um ano do Ronca Ronca. Latitude e longitude aí no Globo, né? Pode escrever, né, cara? Então mande a sua participação até meia-noite de amanhã e durante a semana, no máximo iníciozinho da semana que vem, o departamento de promoção entra em contato com a rapaziada que foi sorteada. Isso. Outra informação bacana é que a gente não tem dado aqui, Edu. Todas as músicas que a gente mostra, né? O set completo das músicas e dos intérpretes. A minha dicção é péssima. Meu inglês, francês e italiano é totalmente macarrônico. Mas muita gente... Até aqui deu pra entender tudo. Não, não dá pra entender Paul Newman, pra quem tá em casa, o nome, não sei o que. Então, quem quer a informação certinha, o site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, coloca cedinho, logo nas primeiras horas de amanhã, por volta de 5:30 da tarde, a lista de músicas. E o site da Rádio Cidade também age da mesma forma, tanto pelo site da cidade quanto pelo Ronca Ronca, você se inteira da relação das músicas, né? Foi executado. Tem um Robert Plant aí, não tem? Tem a faixa 1, cara, eu vi aqui, é Little Hands. É, eu toquei essa música bastante tempo atrás, esse disco deve ter uns 4 anos. Mandar um abraço pro nosso, falei de localidades distantes, nosso ouvinte Fabrício de Petrópolis, que vem pedindo já há bastante tempo. Fabrício, segunda-feira que vem, na edição primeira de 2 horas, eu mostro o Humble Pie com Peter Frampton pra você. Trouxe o disco aqui, mas fica pra segunda-feira que vem, é o Robert Plant aí. Essa é pra dar soninho, hein? Adocicada, né? É, estilo total Robert Plant, Tim Harden, né, Tim Buckley, aquela onda Tim Rose. Plant adora um Tim, né? Tim Harden, Tim Rose, Tim, aquele treinador que foi do Bangu, Elba de Padua Lima, né? Campeão com o Bangu em 66, cara. Deu chinelada lá na mulambada, nos Flamengo, cara. É, porradaria geral. Então é isso, né? Fechamos. A gente, né, volta, obrigado pela participação de vocês. Segunda-feira, meia-noite às duas, vai ser uma desorientação isso aqui, hein? E o Ferrari prometeu uma participação cascuda. Agora com o Trigueiro, então, vai ser uma loucura. Duelo. Falou, Edu, obrigado. Você é componente, é um dos sustentáculos do Ronca Ronca aqui nessa trozóbica. Agradecimento a você, mestre Maurício, grande governador. Semana que vem, então, primeira edição de duas horas. Agradecendo também ao Trigueiro. Resolveu o problema da fubica lá na Presidente Vargas, gente? Eu estou a querer rebocar minha fubica, eu estou um absurdo. Esse negócio de rebocar a fubica essa hora, presta atenção, hein, cara? Foi o que eu disse. Falou, beijinhos, bye bye, tchau. Ronca, ronca. Cidade. Cidade. A Rádio Rock.